Teu olho é ponta de lança, fere. Meu olho arma, defesa, dança. Teu olho joga, moderno, avança. Meu olho marca, bobeira, espera. E logo joga pra córnea um susto. E tento ataque impetuoso a custo. A boca entra de sola, fala. A minha perde a jogada, cala. O jogo é duro e não tem juiz. Qualquer escolhe me faz feliz. O coração pela boca pela. Empurra o time pra frente, a gente experimenta o jogo aberto. Embora nem sempre assim dê certo, de executar a jogada é assim. Desempatar a partida, enfim. E como nos jogos de amor, não tem tape na TV. Confesso logo que estou louco pra jogar de novo com você. Teu olho é ponta de lança, fere. Meu olho arma, defesa, dança. Teu olho joga, moderno, avança. Meu olho marca, bobeira, espera. E logo joga pra córnea um susto. E tento ataque impetuoso a custo. A boca entra de sola, fala. A minha perde a jogada, cala. O jogo é duro e não tem juiz. Qualquer escolhe me faz feliz. O coração pela boca pela. Empurra o time pra frente, a gente experimenta um jogo aberto. Embora nem sempre assim dê certo, de executar a jogada é assim. Desempatar a partida, enfim. E como nos jogos de amor, não tem tape na TV. Confesso logo que estou louco pra jogar de novo com você.